Henrique Fuentes, Coyote Beats. Essa é pros amigos. Amigos de verdade, quem tá comigo sabe. É mais que sangue, é uma questão de afinidade. Salve, salve, moleque, liga nós se for colar. Chegou, representou, soltou fumaça. Os gorduroso embaça, segue firme, só função. Os anos passam, são sempre os mesmos, né, ladrão? Que bom que cê tá ótimo, acompanhou o ritmo. O irmão que se perdeu pelo breu patético. Meu amigo íntimo, só deixou saudade. True, eu não sou crítico, tô certo, sem maldade. Sem massagem, a rosa, a rua é fria. Cautelosa, é um dois pra se destruir. Sigo firme igual uma rocha, ligeiro eu não sou trouxa. Sei que muitos rezam pra eu cair, só que Deus sabe o que faz. Se precisar de mim, leva o meu sinal de paz. Amigo, levante a mão, sinal de paz. Tamo junto, mano, é só chegar. Que só de verdade, quanto tempo faz. Aquele salve, mano, é bom lembrar. Amigo, levante a mão, sinal de paz. É só chegar. Esqueçam de verdade, quanto tempo faz. Aquele salve, mano, é bom lembrar. Faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom. Outra dose de conhaque, traz o back e liga o som. Lembranças vem. O 997, largado de Alckmin. Desde cedo ouvindo rap. Uma reunião de louco, os kit mais pesado. Meu boné de lado, style no corpo. Hoje o pensamento é outro, um clique tá mamão. Muitos pagam pra aprender, tem dinheiro, tá na mão. Evolução pra alguns, tanto faz o que tem. Se eu me apego no erro, o erro é meu também. É difícil questionar, pois errar é humano. Já pensei em parar, meu Deus, quantos anos. Às vezes é horrível, eu me senti assim. Quem me ama entende o drama, tá comigo até o fim. Tá mais fácil começar, poucos vão permanecer. Muita coisa vai brotar, minha raiz vou manter. Amigo, levante a mão, sinal de paz. Tamo junto, mano, é só chegar. Esqueçam de verdade, quanto tempo faz. Aquele salve, mano, é bom lembrar. Amigo, levante a mão, sinal de paz. Tamo junto, mano, é só chegar. Esqueçam de verdade, quanto tempo faz. Aquele salve, mano, é bom lembrar. Aquele salve, mano, é bom lembrar.